Esta coisa de gostar de alguém não é para todos, não. E por vezes, em mais casos do que se possa imaginar, existem pessoas que pura e simplesmente não conseguem gostar de ninguém. Não é que não queiram, querem, mas quando gostam, e podem gostar muito, há sempre qualquer coisa que os impede. Ou porque a estrada está cortada para obras de pavimentação, ou porque sofremos de diabetes e não podemos abusar dos açúcares, ou porque sim, e não falamos mais nisto. Há muita gente que não pode comer crustáceos, verdade? E porquê? Não faço ideia, mas o médico diz que não podemos porque nascemos assim e nós, resignados, ao aproximar-se o empregado de mesa com meio quilo de gambas que faz favor, vamos dizendo, nem pensar, leve isso daqui que me irrita a pele. Ora, por vezes, o simples facto de gostarmos de alguém pode provocar-nos uma alergia semelhante. E nós, sabendo, mandamos para trás quando estávamos mortinhos por ir em frente. Não vamos. E muitas vezes, cientes deste nosso problema, escolhemos para nós aquilo que sabemos que invariavelmente iremos recusar. Daí existirem aquelas pessoas que insistem em afirmar que só se apaixonam pelas pessoas erradas. Mentira. Mentira. Pensar dessa forma é que é errado. Porque o certo é perceber que se nós escolhemos aquela pessoa, foi porque já sabíamos que não íamos a lado nenhum. E que aqui entre nós é até um alívio não darem nada, porque ia ser uma chatice e estava-se mesmo a ver que ia dar nisto. E deu. Do mesmo modo que no final de 10 anos de relacionamento, ou 5, ou 3, há o hábito generalizado de dizermos que aquela pessoa com quem nos casamos já não é a mesma pessoa, quando por mais que nos custe, é igualzinha. O que mudou, e o professor Júlio Machado Vaz que se cuide, foram as expectativas que criamos em relação a ela. Impressionados? Pois bem, se me permitem, vou arregaçar as mangas. O que é difícil, dizem, é saber quando gostam de nós. Quando afirmam isto, bebo logo 2 dry martinis para a tosse. Saber quando gostam de nós. Mas com mil raios, isso é o mais fácil. Quando se gosta de alguém, não há desculpas, nem ai que amanhã não dá porque tenho muito trabalho, nem ai que hoje era bom mas tenho outra coisa combinada, nem ai que não vi a tua chamada não atendida. Quando se gosta de alguém, mas a sério, que é disto que falamos, não há nada mais importante do que essa outra pessoa. E sendo assim, não há SMS que não se receba porque possivelmente não vimos, porque se calhar se estava a passar num sítio sem rede, porque a minha amiga não me deu o recado, porque não percebi que queria estar comigo, porque recebi as flores mas pensava que não eram para mim, porque não estava em casa quando tocaste. Quando se gosta de alguém, temos sempre rede. Nunca falha a bateria. Nada nos impede de nos vermos e nem de nos encontrarmos no meio de uma multidão. Quando se gosta de alguém, não respondemos a uma mensagem só no final do dia. Não temos acidentes de carro. Nem os nossos pais se sentiram mal a ponto de impossibilitar o nosso encontro. Quando se gosta de alguém, ouvimos sempre o telefone, na campainha da porta. Lemos sempre a mensagem que nos deixaram no vidro embaciado do carro, desse inverno rigoroso. Quando se gosta de alguém, e estou a ler para os que gostam, vamos para o local do acidente com a carta amigável. Vamos ter com ela ao corredor do hospital ver como estão os pais. Chamamos os bombeiros para que abram a porta. Mas nada, nada nos impede de estar juntos, porque nada, nem ninguém, é mais importante do que nós.